sempre te amar. É Ricardo Oscar ao vivo. Eu tô decidido em te buscar de novo, ter você de volta para mim. Eu anjo perdido e eu sem asas, como é que eu posso te achar? Me diz aonde você se esconde, que eu vou pra te encontrar. Será, meu Deus, que ela tá muito longe? Onde será que ela está? Eu tenho uma lua nova, um céu de estrelas pra te iluminar. Versos e poemas, pego o violão pra te conquistar. Eu tenho uma lua nova, um céu de estrelas pra te iluminar. Eu canto versos e poemas, pego o violão pra te conquistar. Eu vou roubar seu coração, ter de volta o seu perdão e pra sempre te amar. É Ricardo Oscar ao vivo. Portal do Arrocha. Eu tô decidido em te buscar de novo, ter você de volta para mim. Eu manjo perdido e eu sem asas, como é que eu posso te achar? Aonde você esconde, que eu corro pra te encontrar. Será, meu Deus, que ela tá muito longe? Onde será que ela está? Eu tenho uma lua nova, um céu de estrelas pra te iluminar. Eu canto versos e poemas, pego o violão pra te conquistar. Um céu de estrelas pra te iluminar. Eu canto versos e poemas, pego o violão pra te conquistar. Eu vou roubar seu coração, ter de volta o seu perdão, e pra sempre eu vou te amar.